Sound Mix. Salve, salve, galera. Está começando o sétimo podcast Sound Mix. O tema de hoje é músicas sinistras. Então sobe o som. Thank you. Thank you. É isso aí, galera, e até o próximo Sound Mix.